feed flow. Nem por isso é rap fraco, gosta devagar. A cada show mostra o que sou, deixando beat trap em caco. Sem maldade, sem rivalidade, me responda namoro ou amizade. Eu não vou ficar parado esperando igual estátua. Eu sou a estátua da liberdade. O desprezo é uma britadeira no meu coração, cê tá de brincadeira. O sentimento é um mexicano com chip da TIM, não tem fronteira. Ser sincero é artigo de luxo, seu braço eu já digo que puxo. E bato a real, eu não tenho um real, mas tô enfeitiçando, eu sou amigo de bruxo. Vi que as mina pra capela, ela te manda pra macapela. É bela, eu digo no estúdio, mas quando eu te encontrar pra você eu mando a capela. Dá pra ver que falta disciplina, ainda tenho jeito de menina. Você é rua e eu também, quem sabe algum dia a gente possa formar uma esquina. Ela disse que vai me esperar depois que eu voltar dessa turnê. Meu trabalho em primeiro lugar, só que hoje o show é com você. E não diga nada, hoje é só eu e você. A luz apagada, hoje é só eu e você. Liga a mina, amiga, vem. Já fiz a figa, mastiga, vem. Briga, felina, castigue, nem. Tem dome assassino, eu já fui pro além. Inofensiva me dominou, no efeito dominó. Cada peça que caía, esculpia você melhor. Psicografia na tatu do corpo dela igual voodoo do Sun Tzu. Ela é arte da guerra, parte da terra porque somos um todo. Com ela eu fui tudo mesmo tendo uma merra. Me fazia Deus por um momento, ela me acalma no topo. Igual telepatia lendo cada pensamento, sinto sua alma tocando seu corpo. O quarto vira sauna e a cama um forno. Libido é o fermento que aumenta esse bolo. Depois bola um hino, cigarro põe fogo. Conversa vai e vem, vem tudo de novo. Tudo de novo, ela nem é tão nova. Também não sou novo, mas ela me renova. Me faz sentir imensa lava-lova. Vivia fudida e minha vida hoje é foda. Ela disse que vai me esperar depois que eu voltar dessa turnê. Meu trabalho em primeiro lugar, só que hoje o show é com você. E não diga nada, hoje é só eu e você. A luz apagada,